4 capotará no sol controlado até o Romeu Alfa. Filhote até o Romeu, autorizado alinhar e manter pista 17. Azul 9169, sua velocidade. 2529, cara. Estão para 229, azul 9169. Tráfego Salvador, bom dia, o azul 2796. Bom dia, azul 2796, prossiga. Se possível, já para autorização João Pessoa, nível 170. Que azul 2796 está autorizado, João Pessoa, nível 170, via Golf 677 até Recife e após direto. A decolagem da 10, saída Conde, controle 120 decimal 8 e o transponder 0263. Seria Conde 1 Alfa? Inicialmente a Conde, o seu desejo é para Conde 1 Alfa? Afirmo, se puder, Conde 1 Alfa. Ok, então cotejei a autorização, aguardando a saída. Atento, cotejar. É para autorizar então para João Pessoa no nível 170, a pista em uso é 10, a saída inicialmente Conde, Golf 677, direto Recife, depois João Pessoa. 1208, o controle, e 0263, o transponder, azul 2796. O azul 2796, é correto o cotejamento, e a instrução do controle é que o senhor mantenha a Conde mesmo, ok? Saída Conde. Tá certo, mantenha a Conde, então, obrigado. Aí eu chamo para o pushback acionamento. Netuno 52, chama Solo 121 décima 1. Solo 121 décima 1. Juliette, Hotel Romeu, decolou 09, confirmando saída água, curva à direita, pós decolagem, chama controle 120 décima 8. Água 108, curva à direita, Romeu. Solo papapá, Juliette, Hotel Romeu. Papapá, Juliette, Hotel Romeu, contato radar decolagem. Suba restrita de 3 mil pés na saída água. 3 mil na água, Romeu. Netuno 52. Fala o táxi na Alfa, para decolagem da 10. Crescente, o Netuno 2, táxi via Juliette, bate Índia. E no ponto de espera da 10, torre novamente, 118, decimal 95. O táxi via Juliette, no ponto de espera chamando torre 118, decimal 95, Netuno 52. Antônio 304, ação de identificação. Amplio de Alagoinha, só completar a chegada posse, desça para o nível de voo 050, Antônio 304. 050, pode voar, não tem? Eu já tive o número 3 para a aproximação, Antônio 304, mantenha 3 de Alagoinha. Vai mantendo. Romeu Foxtrot, decola com Sula Norte. Foxtrot, decola com Sula Norte. 052, fala o ponto de espera da pista 10. Na 052, atualizado LR Mateus. Ah, 052. Pessoal, Foxtrot, já tem, pessoal, comprou a Norte? De matar em 3 mil, vai tomar. Tente manter a 3 mil, pai, Zilete, até o momento. Mantém, Zilete, para o meu, aguarda na sessão e para o destino. Confia a previsão para o destino. 212, sala 12, leva a direita, chama a sala 21, décima 1. 21, décima 1, na chané, é a 3, 1, 2, 4. Sala de rabo, e agora espera subir, deixa o Zilete, até o meu. Poxa, né, minha 312, táxi de Alfa, chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette, poxa, né, minha 312. Azul 9169, condições de adição para 2009. Deixa o número 2 na aproximação, reduza para 200 nós, azul 9169. Autoriza desvios à direita para 280, para o Juliette da Romeu. Alfa Romeo Foxtrot, decolada aos 1-3, curva à esquerda, reporte, cruze o campo, reporte, livrando o eixo da pista. Livrando o eixo da pista, Alfa Romeo Fox. Rutas 199, desça até 4.000 pés, ajuste 10-15, como tráfego 2 horas, 12 milhas. Como sudoeste, mantenha 3 mil pés, tipo Serra 1.2. Sendo para 4.095, não, 2.199. 252, seguinte, aguarde para a decolagem. Guarda antes do sudoeste. São de 10 horas, 9 milhas, como nordeste, cruzando 6 mil pés para 4 mil pés. Boeing 737-800. Vamos para a próxima, se você quer, grato, Romeu. Boeing o cruzamento da Romeu Fox. Vamos lá, se o litoral norte, mantendo 500 pés, motorizado da colapso, estando 0, vento 130 graus, 089. Vento 152, está ciente visual, motorizado da colapso. Rodas 199, tráfego mencionado superado, autorizado descida para 2 mil pés, ajuste na 05, final LS, ponto estabilizado. 03, do Oceano, é 3 mil pés. Aberta a Juliette até o Romeu, está autorizada a ascensão nível de voo 120, autorizado direto destino. 120, direto destino, graças a Deus. Meu Foxtrot, chama controle 120, decimal 8. Controle, 1208, lá com o meu Fox. Salvador, bom dia, Alfa Romeo, Alfa Romeo Fox. Salve, Alfa Romeo Fox, mantenha 5 condições legais, 110,4. 110,4. lado da corrida forte, Alfa Romeo Fox. Prossegue descido azul 9169. Estimativa autorizada, descida para 2 mil pés, ajuste na 095, azul 9169, aguarde autorização para o ILS. Aguarde autorização para o ILS, sustenta 2 mil. Décima 8, trouxe cruxa. 304, descida para 4 mil pés, ajuste na 095. 4 mil com controle, Netuno 5-2, decolou cruzando o Rio e 200 pés. Netuno 5-2, contato radar na decolagem, da via saída coral, tá em nível 1-0-0. Saída via coral, nível 1-0-0, 5-2. Estabilizado 2-1-9-9. Frente Gol 2-1-9-9, contato de aproximação, chame turno na frequência 1-1-8, decimal 9-5. 9169, autorizado ILS, está em 0, informe quando estabilizado. E é PZL21, até o destino. Decola da 1-0, saída Arbor, Lefa e após direto Nítibo. O controle 1-2-0-8 e o transponder 5-1-3-5. 360 autorizado para Confins, decola da 10 via rota do plano, saída Arbor, Lefa. Controle 1208, transponder 5135, Gol 1095. Correto, Gol 1095, chame pushback e acionamento. Tomará. Informação oficial. 4059, essa identificação dessa via chegará a Banff para nível de voo 050. Alfa Romeo Fox, quando possível, informe, estimado para pouso em Aracaju. Estimado pouso, fundo 1-3-8, cara. Copiado, 1-3-8. Sete Hotel Romeo, quando possível, informe, seu estimado para pouso. 1-2-0-0, Romeo. Copiado, 1-2-0-0. Cobra 304, autorizada para ajudar. Muito obrigado, 3-3-0-4. LS 9169. Complexo de aproximação, chame turno na frequência 118 do sinal 95. Onde eu sou, Resul 9169, 7 minutos para ti. Azul 9169, ajuste 10 no 4, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 4-9169. Salão 2-2, livre à direita, chamação Salvador, 1-2-1, décima onda. 2-1 na direita, voo 2199. Claro, azul 2796, chame táxi. Autorizado, chamada táxi. Claro, Salvador, voo 2199. Voo 2199, táxi via Alfa, chame na Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai chamar 2199. 40 graus, 0,99. Repouso, pistão na 0, 0,99 azul. Passando 4,600 para continuar a descida para 3,6, 04. 4,604, cruzar a descida para 2,000 pés. E aliás, se você pistão na 0, só estabilizar. Estamos estabilizados na 6,10 para 2,000 pés. 3,304, obrigado. 3859, autoriza a descida para 4.000 pés, ajuste na 0,95. 4.000 com uma 0,95, para 3859. Para puxar o acionamento, voo no 0,95, no gate. Portal 5 está autorizado, voo no 0,95 e chame para o táxi. Para o táxi, no 09. A cidade de Índia Serra, conferência visual, está 3304. Autorizado, reporte quando visual com a pista. 3304 é visual. Tente. Imediações do Costa Azul, abandonando o sobrevoo da Ana, vai para sobrevoo em Águas Claras, mais de 10 momentos. Tente, mais de Juliette Romeu. Pessoal, Uno. Pessoal, Uno, bom dia. Já. Azul 9169, táxi de Alfa, chame na Juliette. Certo, táxi de Alfa, chamando a Juliette do navio menor. O gol 2199, recebendo aqui o seu portão, agora é o 06. Após a aeronave da Gol, libera o eixo da Juliette, só prossegue pro gate meia dúzia. Ok, após a aeronave da companhia da Juliette, só segue meia dúzia do... Tráfego Salvador, azul 2796, pronto para o táxi, temos 59 a bordo, alterna petrolina, 4 horas e 40 de autonomia. Aqui azul 2796, táxi pelo pátio 3 e fique atento à aeronave da Gol que está afetando o pushback e aguarde antes do pátio principal para seguir o táxi. Certo, pelo pátio 3 está visual com aeronave com pushback, vai ficar logo na retaguarda, 2796. Salvador, bom dia, está 3304, estava na que você dá 1-0. 3304, ajuste no 0-4, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 099. Repouso 9-0-3304. Quanto é o sistema 8? 2-0-2-8-8-9-1-1-1-1-1. Romeu Alfa Romeo Fox Controle. Aracaju informa a pista fechada até 1300. Eu confirmo que pousa na interseção. Gancho. Confirma o controle. Leto Serra, bom dia, prossiga. 1-2-0-2-3. Eu tenho o Leto Serra, está autorizado o Manati, 1000 pés, via corredor Axé, decola da 1-7, controle 1-2-0-8, a torre 1895, e o transponder 0160. Matou estacional, Hotel de Laterra. Segundo 0975, comando, alterna Campinas, 315, autonomia. Uno 095, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Pátio Índia, 295, ponto 095. Uno 2796, siga a aeronave da Uno, ponto de espera, 1895, a torre. 2-1-1 na sequência, obrigado. 9169, mantém a posição. Pode ser posição, 9169. Outra 3304, Ivan Pisa, 3304, táxi via Alfa, chame na Juliette. Vai chamar a Juliette, pega. Papa Romeo, Mike, Delta, Echo, prossiga. Cruzando 175, em descida, na proa de Feira de Santana. Tomará para a mudança de regra. Papa Romeo, Mike, Delta, Echo, contato radar 35 milhas, siga com o som noroeste do VR de Salvador, reporte para o 080 para notificação de regras na proa de Feira de Santana. O ponto é 08, prossiga via Juliette. Vai via Juliette, o 3304. Ajuda 9169, portal 01, siga via Juliette. Portal 01, via Juliette, eu vou na 0169. O grau 089. Premiário decolado com 0109. Canal 015, autorizado Juliette, que foi pistão na 0, foi estabilizado. 10-2000, repórter estabilizado em LS 3859. Papa Romeo, Mike Delta Eco, vai cruzando 135 para mudança de regra na proa de Feira de Santana. Papa Romeo, Mike Delta Eco, modificado aos 1031, reporte cruzando 4510. O meu Mike Delta Eco, a parte cruzando 080, corrija. Voltarei, Mike Delta. Sete de Águas Claras, já no ponto de alto sobrevoo, Mike, sete com medo. Sente. Salvador, bom dia, o azul 2796, ponto de espera. Azul 2796, mantém o ponto de espera. Passa ali. tem nível 1.0.0. Negativo. Sente autorizado, desci para encontrar os visuais, para o meu Mike que está até essa, não há tração formal, isso tudo é frequência livre. Boa 095, com a nota radar de colagem, sua via sai da árvore para nível de voo 360. Via sai da árvore para 360, no 095. Arte 0, retorno 30 graus, 099. 7200, autorizado a colagem no 0, 2796. Rota 3859. Sim, Rota 3859, chama o turno na frequência 118, decimal 95. 3895, Rota 3859. Rota 3859, ajuste no 0 no 5, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 109. 3859. Dois, 796, decolou aos 35, chama controle, Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, 2796. Responde. Controle, bom dia, o azul 2796. 2796, contato radar de decolagem, suba via saída Conde, para nível de voo 970. Via Conde, 970, 2796. Thank you. Juliette Serra, autorizado ingresso 1735, aporte alinhado de pronto, cabeceira 17. 3859, solo 38, livre à direita, chama solo Salvador 121, decimal 1. 211. Ano 79, autorizado Guarulhos, nível 300, e é peso lucro 10 até Taubaté, a decolagem da 10, saída da El, transição ótima, controle 120 decimal 8, e o transponder é 5147. É possível sim. Coteja o restante da autorização, aguardando o nível, 3179. Sim, autorizado inicialmente Guarulhos, 300. Autorizou 10 até Taubaté, depois com foto, saída da El, Lisa Monte. Controle 308, o transponder 5147. É, aguarde o nível, 3179. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, são 3859. 3859, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, 04, Plano 79, solo. Obrigado. Autorizado, 340. Sim, então autorizado, com o 379, nível 340, agora. Juliette Oeste, José de Salvador. Chame Ilhéus na sequência 120, decimal 1. Então, Juliette Serra, vem com 940, chama controle de Salvador, 120, decimal 8. Decolado 940, chama na torre, controle 120, decimal 8, até a Juliette Serra. Controle Salvador, bom dia, é o Papa Romeu até a Juliette Serra. Aguarde, retorno 52, controle. Retorno 52, copia o controle sem identificação. Papa Romeu até a Juliette Serra, mantenha-se em condições de visual, usando meu pé, direto Manati, aporte 20 milhas da fachada do Guarulhos de Salvador. Vai, mantenha em condições de visual, e do CC Manati, reportará 20 milhas da fachada de Salvador. O controle autoriza a extensão para 2 mil pés, o motor Juliette Serra? O Juliette Serra, com certeza, tem certeza de modificar o plano? Repita, por favor, não compreendi a mensagem. Estou fazendo uma modificação para instrumentos? Não, não, não, não, não, só estou pedindo a sanção para 2 mil pés. Sim, deixa eu autorizar. Ah, sim, Matheus, vou autorizar 2 mil pés após o DSR, a vista aqui é Manete. Retorno 52, na escuta do controle Salvador. Posição 3859, é Via Juliette. Chamar 6301, acendo notificação, você para 4000 pés, ajuste no 05, na proja lavanha para completar a chegada do voo. Autorizado a proja de ponto, eu chamo 6301. Azul, 9170, prossiga. Informação do 2870. Ok, Azul 9170 está autorizado, Campinas, nível 280, via Altezulu 10, até Dendi. E aí, após Dendi, aí o senhor vai subir para o nível 360 e seguir conforme o plano apresentado. A decolagem é da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e transponder 5161. Né? José Mante, região do Valéria, Mike, decimal 1. Tente. Após o 360, seguindo o rádio de plano via Upperslu 10, decolagem da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8 e transponder 5161, azul, 9170. Azul 9170, correto, chame para o chip de acionamento. Já falo Salvador, o Xané 6312, autorização Recife, transformação hotel. É, 6312, está autorizado, Recife 350, via Upperslu 17 até Potro e após direto, a decolagem é da 10, saída Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5170. Você 350, autorizou Recife, via Upperslu 17, Potro, após direto, pulando a pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5170, Xené 6312, na posição número 3. Xené 6312 está correto, chame para o pushback e acionamento. Acionamento 6312. 933, autorizado via 2000 pés, ILS Axei, pistão na zero, só estabilizado. Via 2000 pés, vai reportar estabilizado, X-ray, não tem. Prossiga. Pouso 1100, Hotel Juliette Serra, tem frequência livre na transferência 1 setor. Controle, o Azul 2796 solicita nível final 190. Peixe Azul 2796 autorizado, nível de voo 190. 190 autorizado, 2796. A Nova Valéria, proximidade da BR-324, vai para novo sobrevoo em São Caetano, região de Duna, o Mike, ele é de um novo. Peixe. Visual 9933. Voo 9933, complete chame turma frequência 118, decimal 95. 2935, obrigado. Dia, estou em Salvador, 99, 33, Zagol, final, passando de a Serra, Baixada Gramada. Voo 9933, ajuste no 015, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso no 0, voo 9933. Salvador, chama 6312 no gate 03, fala cujo chamamento. Autorizado, chama táxi, senhor, chama 6312. Ou 2196, pronto pra cópia? Pronto, 2196. Autorizado, Salvador, Porto Seguro 360, Pesolu 44, decola pista 90, curva direita, da EL, lei da pós NDB de Porto Seguro. Controle 1208, transponder 5173. 0, Aracaju, 120, 213, obrigado, bom dia, azul 2796. Bom dia. Estamos 6311, desce para 2000 pés, ajuste 1095, sinal de aliança autorizado, esforço estabilizado. 2000 pés, autorizado de aliança, 6311, portaradinho. Essa é a notificação dos aviões Chega da Mar e para nível de voo 120. Pessoal do Salvador, voo 9 graus, livro Fox. Chama 6311, é só um tráfego 12 horas em Duna, helicóptero, mantendo 510, com rápido 44, não interfere nessa aproximação. 7 para 11, que é abaixo, na 6311. O Alfa Índia, livre descida para 070, encontra-se no espaço aéreo Golf, não há tráfego a informar esse setor. Estabilizado IRF 6319. Chama 6319, contato de aproximação, chame turno, na frequência 118.95. Estamos com 162 a bordo, 4 horas ao término da Natal. Eu, a Chanel 6312, está autorizado, Índia, já uma foto ponto espera, no ponto espera, Chanel TR1, 1895, 1095, ajustado. Corretivo na posição 2, 118.95, obrigado, Chanel 6312. O 9933, ingresso, está com o Juliette, remota 1-2. Juliette, poderia confirmar remota? 1-2, remota 12. Remota 12, muito obrigado. Falou. Então, um autorizado, chame táxi. Autorizado, portanto, táxi, ele vai me prestar. O Chibec, estacionamento, gol 2, zona 96. Autorizado até 050, gol 1160. Manter o ponto de espera. Certo, vai manter o ponto de espera, eu já. E a passagem da voo, autorizado, vai chamar para trás. 2196, porta 62, autorizado, se der adicionamento, chefe. Chamar o táxi, 2196. 3304, ponto copy. Afirma. Salvador para Brasília, nível 360, Pazulão 97, decola pista 90, curva direita. Saída Arbor, transição elétrica. Controle 1, 20.8, transponder 51 membro. 360, autorizado para Brasília, antes do Lúcio 7, curva direita, Arbor Elefa, 1208, 5165, 08, vai chamar pronto para puxa. 5166, corrigindo o transponder. 5166, obrigado. Chanel 6312, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali e mantém o Chanel 6312. Chanel 6311, solo 02, lembra à direita, chama solo Salvador, 121, decimal 1. Direita 121, 63. Salvador, China 6319 está livrando. Sabe. Via 311, táxi via Alfa, reporte antes da taxi Juliette. Alfa, reporte antes da taxi Juliette, 6319. China 6312, autorizado a decolar, pista 10, vento 130 graus, 08 mais. Autorizado a linha de decolar, China 6312. Thank you. 7997, 0, alterno até Bravo Romeu Papá, 4 horas e 30 de autonomia com 100 a bordo. Está autorizado, Engenharia Alfa, ponto 0, ponto 0, 1995, ajustiu na 095. 1095, autorizado táxi, ficando por 1.0, 98, deixa o de 9, quase 97, obrigado, bom, boa semana. Agora em 208, boa. Boa. Controle, o chama 63, 12, decolou na sua escuta. Chama 6302, contando radar na decolagem, suba para nível de voo 350 na saída PUCA. Acendendo 350 na saída PUCA, autoriza da presente a proa de Aru. Mantenha a saída, aguarde as orientações de Recife, o chama 6302. Se Indial foi de série 295, vou 295. Foi Juliette, 361. 361, após aeronave da Gol, autorizado Juliette, portão 2. E após o Gol, Juliette, portão 2, 361. Para o táxi, está 3179, tem 224, 3 horas e 30, Galeão. E a Índia e Alfa estão ponto espera, no ponto espera 1895, 9095 no ajuste de altímetro. Fique atento à aeronave da Ocean Air, ingressando agora no pátio, para o portão 02. Sim, Índia e Alfa deu ponto espera, lá, torre 1895, mantém. Pequeno desvio à direita que vai retornar para o Ajiduna, previsão a formação na chegada. Cliente, informe qual está habilitado